Este mês de maio, nós vamos, em todos os cultos de domingo, falar sobre o tema família, nas diferentes abordagens, tá? Nunca vai ser a mesma coisa, mas cada domingo vai ser, em todas as igrejas do Mover também, nós vamos abordar o mês da família. Alguém poderia perguntar por quê? Bom, porque família, primeira coisa, é um sonho e é um plano de Deus. E todos nós nascemos numa família. É uma família organizada ou desorganizada? Bom, isso é outra coisa. Mas nós nascemos numa família, não foi, irmãos? E pai, mãe. Uma outra coisa que a gente tem visto. Parece que nunca a família foi tão atacada quanto no nosso tempo. A todo custo se quer destruir as famílias. Por diferentes caminhos, mas se quer acabar com a família. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca a família vai acabar. Sabe por quê? Porque foi Deus que, vamos dizer assim, Deus que inventou. Foi Deus que fez. Pode fazer o que quiser. A mesma coisa se alguém quer acabar com a nossa fé pessoal. Nunca conseguirão acabar com a fé pessoal, porque foi Deus que criou isso. É ou não é, irmãos? Vamos ler a palavra então? No capítulo 24 do livro de Josué. Aí ainda um tanto no início da sua Bíblia. Capítulo 24. Também, além dos irmãos que estão lá em Sertão Santana fazendo o evangelismo. Olha, deve ter nosso pessoal lá, eu acho que umas 100 pessoas hoje. E tem o retiro dos adolescentes também. É um outro grupo grande, também estão fora, então hoje combinou dois grupos fora. Diz aí no capítulo 24. Você tem um pouco de paciência para eu ler isso aqui para vocês? Tem um pouco de paciência? Então tá. Porque senão eu ia ler um pedaço menor, mas é muito importante ler os versos 1 ao 13 para entender melhor o 14 em diante. Diz ali. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram aos outros deuses. Eu, porém, Deus dizendo, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, além do rio e o fiz percorrer a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos. E vocês passaram a possuir a terra. E eu os destruí os inimigos diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zipor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que amaldiçoasse Israel. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o rio Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vocês, e vocês, contra vós outros, e também os amorreus, e os fariseus, e os cananeus, e os eteus, e os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Quanta gente lutando contra os filhos de Deus, hein? Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsavam da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Agora vem o assunto mais de hoje. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Jogai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem nos fez estes grandes milagres que os nossos olhos viram e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador desta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor. Agora, lá no versículo 23. Agora, pois, jogai fora os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a uma a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, irmãos? A leitura foi um pouco longa, mas ela nos ajuda muito a entender essa famosa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família não abrimos mão de continuar servindo a Deus. Josué, vocês lembram um pouco da história desse homem? Ele tinha sido um servo, um ajudante do Moisés. Mas ele era, ao mesmo tempo, um homem guerreiro, muito forte, muito habilidoso. E o Moisés morreu, e o Josué, então, assumiu o comando. O Josué tinha aproximadamente 85 anos quando assumiu o governo do povo. Parece um homem velho, não parece? Ele viveu 110. Olha, não é naquele tempo que o pessoal vivia 600 anos, 800 anos, não. 110 está na média, né? Ele governou, portanto, 25 anos. Ele levou o povo de Israel para dentro de Canaã. Chegando em Canaã habitavam sete povos guerreiros. Mas sete povos também cheios de idolatria. Eles não conheciam a Deus. Israel, o povo de Josué, vinha conhecendo Deus. Mas o povo local de Canaã matavam crianças em homenagem a deuses. E se prostituíam em homenagem a deuses. Bom, era uma coisa horrível. E aí o Josué agora está prestes a morrer. Ele está prestes a encerrar a sua jornada aqui na terra. E também o seu governo. E ele chama, olha o verso 1. Ele chamou os anciãos, os homens mais velhos. Ele chamou os juízes. quem julgava no meio do povo. Ele chamou os líderes, os cabeças também. E chamou por último o povo todo. E aí ele começou a fazer um relato de toda a história. Aí o Josué disse: meus irmãos, era uma grande assembleia. Eu quero lembrar a vocês. E aí ele fala, verso 3, veja na sua Bíblia. Como é que começou a nossa história? O pai de Abraão. O pai de Abraão. Era um homem chamado Terá. Morava lá na além do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. O Abraão morava lá e eles eram todos idólatras. Eles não conheciam a Deus. E veja, olha o que ele diz, verso 3. Eu tomei Abraão de lá, Abraão vosso pai, e multipliquei a descendência de Abraão. Abraão nasceu numa casa de idolatria. Abraão nasceu numa família cheia de ídolos. E diz o Senhor, eu saquei. Como que uma pinça, as mulheres conhecem bem a pinça, não conhecem? Não tiram os cílios aí? Cílios não, sobrancelha, não tire o cílio, tá? Tire a sobrancelha. E aí você pega uma pinça, olha o que Deus está dizendo. E aqui o Abraão passou essa experiência. O Josué está dizendo, Deus pinçou o nosso pai Abraão e trouxe para cá. Tirou da idolatria. E trouxe para cá. E o nosso pai Abraão se multiplicou em muitas e muitas e muitas pessoas. Para o Isaac, diz aqui, para o filho de Abraão, Isaac, dei 2 filhos, Esaú e Jacó. E dei essa terra. Ó, depois, verso 5. Eles foram para o Egito. Estavam escravos. Enviei lá no Egito para tirar meu povo do Egito. Por liderança de Moisés. Ah, os egípcios perseguiram o meu povo e queriam matar. Eu abri o mar e aí o meu povo passou e os egípcios o mar engoliu. Continua ele recordando a história. Quando os egípcios queriam chegar perto de Israel, eu botei escuridão. Os egípcios não conseguiam enxergar Israel. Veja, ele está contando a história para chegar num ponto depois. Ele diz mais, veja, tem que me acompanhar aí na sua Bíblia. Olha ali, verso 8. Vocês entraram aqui nessa terra que é aqui de Canaã, e eu entreguei essa terra nas vossas mãos. Eu entreguei os inimigos que estavam aqui nas vossas mãos. Verso 9. Um rei muito rico pagou um falso profeta para amaldiçoar Israel. O rei rico era Balaão. Era Balaque, e o falso profeta era um homem chamado Balaão. E aquele homem foi fazer as feitiçarias contra o povo de Deus. Não funcionou. Não funcionou. De novo, Deus não deixa a maldição funcionar contra nós, meus irmãos. Tu acredita nisso? Claro que acredito. Mas o Josué está recordando essas coisas. Verso 11, chegamos aqui em Canaã, aquela super cidade chamada Jericó. Ninguém nunca tinha vencido Jericó, nunca. Jericó tinha muros de 10 metros de altura. Não era então um muro, eram muralhas sobre as quais andavam aqueles cavalos, puxando aqueles carros de guerra antigo. Passava 2 carros, um pelo outro, tamanha era a largura do muro. Nunca ninguém venceu Jericó. Nunca. Agora vem chegando o povo de Deus. E aí sabe o que Deus disse? Vocês não atiraram nenhuma flecha. Vocês não precisaram estender o arco. Vocês viram ali, irmãos? Fui eu que derrubei Jericó. Quando tinha os inimigos querendo perseguir vocês, eu enviei vespões. Semana passada. Minha esposa foi pegar na pia da nossa casa um pano de prato, normal, para secar a louça, e dentro do pano de prato ali tinha uma abelha. E é óbvio, vocês sabem o que aconteceu, né? A abelha morreu. Sempre que uma abelha pica, ela morre. Mas o dedo da minha esposa, acho que ainda não está normal, né? Ainda está inchado, faz uma semana. O negócio era muito venenoso, aquela abelha era do mal. Aquela velha era do mal. Tá, estou exagerando, tá, irmãos? Mas se uma abelha faz uma dor e um estrago em nós, vocês conhecem aqueles vespões que tem aí? No interior tem mais, né? Se alguém bater numa cachopa de vespa, que fuja, e fuja muito, senão, olha, agora vamos chamar de novo, abelha é inferior em agressividade a uma vespa. Ela é menor. Abelhas matam um cavalo. Não é um enxame de abelha, não mata um cavalo? Não mata. Um cavalo tem 500 quilos, 700 quilos. Tanto veneno, tantas abelhas, é tanto veneno. Agora, está dizendo aqui, meus irmãos, que Deus enviou vespa contra os nossos inimigos. Por último, veja ali verso 13. Dei a vocês a terra. Essa terra vocês não trabalharam para ganhar ela. Eu dei para vocês. Eu dei para vocês cidades que vocês não construíram. Eu dei vinhas que vocês não plantaram. Eu dei oliveiras que vocês não plantaram. Estão colhendo azeitonas. O que, que Josué está querendo dizer? Ele está terminando a vida dele. Chama toda a liderança de Israel. E ele está dizendo, assim é Deus. Entenderam, irmãos? Assim é Deus. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Amém? Não é que nós não trabalhamos. Trabalhamos, trabalhamos muito. Mas o que ele está dizendo? A graça de Deus, que tirou o Abraão da idolatria. A graça de Deus percorreu a vida desse povo toda. Deus cuida de detalhes. Nós estamos falando do assunto grande, assunto família. Olha para onde ele está dizendo. Olha, pessoal, Deus nos conduziu para cá. Enquanto nossa família, nosso povo também, andou com Deus, tudo foi bem. Deus foi nosso defensor. Deus foi nosso guerreiro. Deus foi nosso protetor. Deus abriu o mar, Deus mandou vespa contra o inimigo. Assim é Deus. Por que, que ele está dizendo isso? Porque sempre houve no ser humano e também no povo de Israel a tentação para seguir outros deuses. Sempre houve. Ele está morrendo, está governando há 25 anos. Ele está conduzindo o povo ao Senhor esses 25 anos. Mas aquela terra que eles foram morar, tinha muita gente lá que habitava e eram idólatras. O que, que Josué está dizendo? Cuidem das famílias de vocês. Cuidem de vocês próprios, mas também dos filhos de vocês, dos netos de vocês, para que eles não venham a cair em idolatria que está aqui na nossa volta. É isso que ele está dizendo. O Josué, ele disse, bom pessoal, verso 15. Escolhei hoje o que parece bem para vocês, seguir um Deus como esse. Um Deus que nos cuidou já por tantos e tantos anos. Ou seguir os deuses dos povos. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos nossos pais. Olha, lembra do Abraão? Vem de uma casa idólatra, de um ambiente idólatra. Ou se nós vamos servir ao Senhor. Sabe, aqui eu tenho muitos pais e mães. Sabe que nós nunca vamos ser neutros com os nossos filhos, nem esposa, nem esposo. Ah, eu vou deixar meu filho escolher o que ele quer. Não faz isso. Será um erro gravíssimo. Porque o ser humano já nasce com a inclinação para todos os erros. Também idolatria. Nós já nascemos. Podemos dizer, nascemos com defeito de fabricação. Sabia? Por causa do pecado que entrou lá no ser humano no início. Não é porque Deus fez errado. Deus fez tudo certo. Nós já nascemos com a inclinação para o erro. Tem uma linha do pensamento humano que diz assim, se tu pegar uma pessoa e botar ela numa ilha, uma criança que ninguém ensinou nada errado ainda, essa criança vai ser perfeita, vai ser boa. O que você acha disso? Não vai, né? Não vai. Porque o erro, o programa, se fosse um programa de computador, está instalado. E à medida que nós vamos crescendo, esse programa vai entrando em ação, em execução. Tem uns irmãos aí bons de computador, é isso aí? Falei certo? Está instalado. E à medida que nós vamos crescendo, esse programa vai entrando em execução. Não precisa mandar na escola ou na faculdade de pecar. Existe faculdade para ensinar a pecar? Não. O ser humano peca porque ele nasce longe de Deus. Ele nasce com os erros programados já. Já estão. Por isso nós precisamos do evangelho para nos converter a Cristo e lutar contra essa natureza inclinada ou tortuosa. Vejam, Josué disse, eu sei que existe o perigo de as pessoas já terem conhecido Deus e se inclinarem para o mal também. E ele diz, eu e a minha casa, eu e a minha família, independente da decisão de vocês, mas eu vou seguir o Senhor. Tem um homem na Bíblia, era um homem que conhecia muito Deus, sobrinho do Abraão. Lembram dele também? Um homem chamado Ló. O Ló era um homem de Deus. Mas um dia ele como que botou na cabeça, eu quero ficar rico. Ele já era rico. Mas eu quero ficar mais rico. E eles tinham muitas posses. Ele e o tio dele, Abraão. E aí começou a dar briga entre os pastores de ovelha, de gado. E o Abraão disse, sobrinho, vem cá, a gente sempre se deu bem. Vamos fazer o seguinte, vamos separar nossas economias. Se tu pega o teu rebanho, tu quer ir para qualquer, quer ir lá para as montanhas, eu vou para a planície. Se tu quer ir lá para a planície, para a várzea, eu vou para os morros. Não tem problema, escolhe. E o sobrinho olhou, morro para criar ovelha, não é o melhor, né? O melhor é na baixada. O pasto melhor está lá na baixada. Tio, eu quero ir para a baixada, lá na várzea. Tá bom, tu vai para lá, eu vou para cá. Nós continuamos totalmente amigos, não tem nada, não tinha briga nenhuma, mas tinha briga entre os funcionários. Foi lá para a várzea, onde a terra era boa, o pasto era bom, mas lá na várzea tinha, eu vou chamar um probleminha, que não é probleminha, mais tarde a gente vai ver que é um problemão. Qual era? Duas cidades lá na várzea, chamadas Sodoma e Gomorra. E diz na Bíblia, que esse bom homem foi conduzindo sua família. Por isso que eu digo, nós, como pai e mãe, você nunca é neutro. Foi conduzindo sua família. Diz na Bíblia que o gado precisa ir comendo e avançando, avançando, avançando. E eles iam armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Chegando em Sodoma, homem rico, para que eu vou morar em tenda? Em tenda toda hora monta, desmonta, é ou não é? Vou construir uma casa aí dentro dessa cidade. E começou a ser um habitante, um morador daquela cidade maligna. Contaminou sua família, não contaminou? Sua mulher acabou morrendo lá depois. Suas filhas acabaram pegando mentalmente o tipo de vida que tinha lá dentro da cidade. Nós ficamos sabendo posterior que elas chegaram a embebedar o pai e ter o filho do próprio pai, quando ele estava bêbado. Conhece essa história bíblica, né? Da onde elas tiraram essa maldade? Não foi do contato com os habitantes daquela cidade. Vejam, agora aqui tu tem um homem, Josué. Eu estou dizendo, ao comparar com Ló, completamente diferentes. O Josué está dizendo, pessoal, ainda que todo mundo aqui vá servir os deuses, ainda que todo mundo vá se afastar de Deus, desse Deus que eu estou falando, desde o tempo do Abraão, que vem fazendo milagre entre nós, se todo mundo vai para lá, eu continuo com o Senhor. Essa convicção, pai, você que está, você tem que ter convicção, teu filho tem que enxergar, meu pai é um homem de Deus, mãe, você tem que ter essa firmeza. Minha mãe é uma mulher de Deus. Quando teus filhos enxergam isso, eles vão dizer, eu quero ser igual ao pai. Você sabia? Nós, pelo um bom tempo da vida dos nossos filhos, nós somos heróis para eles. Nós somos como Deus para eles. E Deus não botou isso para nós ser para eles mesmos? Principalmente nos primeiros anos de vida dos nossos filhos. Eles enxergam nós, o pai. Olha, às vezes nós, claro que nós não somos nem tudo o que eles imaginam que nós somos, né? Mas eles nos enxergam lá em cima. Eles enxergam a mãe lá em cima. E é assim mesmo. Porque ao ver pai e mãe, o filho está imaginando também Deus. Você é como um Deus para o seu filho. Estou falando no termo positivo agora, tá? Você, mãe, me entenda bem a palavra. Como uma deusa, mas agora no, melhor, no sentido perfeito, como Deus para o seu filho. E a imagem que o filho vai construir a respeito de Deus, ele vai copiar de ti. Veja, o tamanho da responsabilidade nossa. O tamanho. Se o filho vai entender, ter boas percepções de Deus, isso foi construído lá na infância. Lá na infância. E se o filho tem, muitas vezes, dificuldade com Deus, de confiar em Deus, é porque o pai, provavelmente, ou mãe, quebrou muitas, filho, eu vou te trazer um chocolate. E aí chegava de tardezinha em casa, e o filhinho, pai, onde é que está o chocolate? Ah, filho, era uma brincadeirinha do pai. Ai, ai, ai. Ele não está perdendo a confiança? Outro dia, o filho, vou te dar uma bicicleta no Natal. Chega lá no dia, a criança está louca esperando a bicicleta no Natal. Olha aqui, filho, não deu uma bicicleta, mas eu te trouxe um chocolate. Vai ser o chocolate mais desprezado da vida. Porque na cabecinha dele tinha uma bicicleta. Não tinha? A gente às vezes penhora a nossa palavra e falha com o filho. Meus irmãos, está construindo negativamente algo dentro daquele coraçãozinho. Né? Ou outras coisas que a gente diz para o filho e não faz. Aqui Josué está dizendo firme, eu vou levar, ou vou permanecer levando minha família na direção do Senhor. Seja qual for a decisão do povo, eu continuo com o Senhor. Irmãos, eu quero dizer, tenham coragem de ser diferentes. Sabe, numa sociedade sem Deus aí fora, nós temos que ter coragem, não temos? Tu tem que ter convicções, firmezas no teu coração, que o pessoal aí, eles vão querer dizer como você tem que ensinar seus filhos, o que que os seus filhos têm que crer e o que que eles não têm que crer. Mas na verdade é você, conhecendo a palavra de Deus, que vai dizer como o filho tem que crer. Não vai atrás dos outros, não. Siga o Senhor. Se a gente for atrás dos outros, vai dar errado a nossa vida. Ainda que todo mundo vá numa direção, continue indo na direção que o Senhor está dizendo aqui. Tu está conseguindo fazer isso na tua casa? Às vezes não é simples, né? É verdade, não é simples? Às vezes não. A palavra de hoje não é para condenar ninguém. De repente nós como pai, como mãe, erramos. E nós estamos aqui aprendendo coisas de Deus exatamente para ter condições de ainda consertar o que dá para consertar. De pedir, Deus me perdoa, Deus, que eu acabei atrapalhando a vida do meu filho em algum aspecto. Mas eu estou te conhecendo, Deus. Eu estou vendo que o Senhor é um Deus cheio de graça, de bondade. O Senhor é um Deus que luta em nosso favor. Pode o mundo inteiro se levantar contra, eu permaneço contigo, Senhor. Sabe, essa firmeza tu tem que ter. Josué tinha. Josué estava se despedindo. É o discurso de despedida. Ele vai morrer logo. 110 anos. Já velhinho, podia dizer, né? Quem sabe até com poucas forças já. Mas pode nos faltar as forças físicas na velhice. Mas não pode faltar a força espiritual, a convicção. E aquilo que o diabo estragou lá de família, na primeira família da terra, já deu até um assassinato, não deu? Um irmão matou o outro. Mas irmãos, aquilo que o diabo estragou junto com o ser humano, é verdade? A desgraça que veio Por isso Jesus veio trazer a graça, para tampar, para suprir aquele erro cometido lá no passado. A família foi atingida pela queda, pela desgraça, foi atingida. E nós temos reflexos disso, também no nosso tempo, às vezes nas nossas famílias. Mas o que eu quero terminar dizendo, que a família é atingida pela graça. Ainda que houve desgraças no passado, e eu acho que em todas as nossas famílias houve problemas. Por isso nós estamos falando esse mês, do mês de falar sobre família. E o Josué encerra no verso 25. Dê uma olhadinha comigo. Verso 25. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo. Só até aqui. Mas esse pessoal já era crente. Já. Mas Josué está indo embora. Ele ainda disse, pessoal, se tem algum Deus, algum ídolo, alguma fé errada, bote isso fora. Porque numa grande multidão, nem todo mundo limpa tudo, é ou não é? Eles vieram do Egito, o Egito era pura idolatria. Passaram 40 anos do deserto, mas de repente ainda tem alguma coisinha guardada, ainda tem um livro de feitiçaria lá, ainda tem uma fé no coração, pá, mas eu ainda tenho medo de alguns ídolos do Egito. E eles tiram isso tudo fora agora. É como que a peneira mais grossa já tinha passado, agora é uma peneira mais fina. Ídolos, de repente, mais discretos, não é aquelas aberrações. E eles fizeram aliança. Aliança não é um compromisso, quando a gente põe aliança, não é, irmãos? É um compromisso. Eles se comprometeram de novo com Deus. Tu és o nosso Deus. O Deus que tirou lá o Moisés, o Abraão, o Deus que tirou o povo da escravidão depois, por liderança do Moisés, o Deus que derrubou Jericó, o Deus que até mandou vespa contra os nossos inimigos, o Deus que pôs escuridão, era um muro escuro entre os egípcios e o povo de Deus, o Deus que abriu o mar, o Deus dos milagres, o Deus da graça. Com esse Deus eu quero fazer aliança para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E é isso que eles estão dizendo. Nós com esse Deus continuamos aliançados. Vamos renovar nossa aliança com Deus hoje de manhã também? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, Deus. E depois essa aliança é renovada pela ceia. Gostaria que você, ao ouvir a palavra, se posicione. Feche seus olhos agora. Eu quero te ajudar uns passos a serem dados. Se você ainda tem algum tipo de ídolo, nem que não seja na sua estante, mas seja no seu coração algum ídolo, tire isso fora agora, Deus. Eu rejeito. Algum ídolo que vem de família? Eu rejeito, Senhor. Ou se você tem algum medo, eu rejeito, Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos que a tua palavra é tão clara, o Senhor é o Deus da graça. E à medida que Josué ia buscando a história desde o tempo de Abraão, ficava visível como o Senhor trabalha em favor daqueles que em ti confiam. E aqui estamos nós, homens e mulheres, que confiamos em ti, Senhor. Nós também, Deus, queremos dizer como Josué, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós já te amam e te servem há muitos anos. Mas hoje de manhã, renovamos essa aliança. Eu digo por mim, você quer falar por você, meu irmão, minha irmã? Senhor, eu renovo o meu compromisso de fidelidade contigo. Você gostaria de dizer isso para Deus? Pode dizer. Eu renovo o meu compromisso. E ainda que todo mundo se desviasse do Senhor, eu me comprometo de permanecer confiando em Ti, Senhor. Ainda que o mundo e a própria igreja seja inundada de coisa ruim, eu permaneço contigo, Senhor. Ainda que muitos e muitos venham se desviar do Senhor, eu assumo de permanecer contigo, Senhor. Você está orando assim? Manda, Senhor, anjos ministradores trazerem também da tua parte as bênçãos que esse tipo de compromisso de aliança gera. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Nós fizemos aliança de novo contigo. Porque da tua parte nunca houve infidelidade. Nunca essa aliança enfraqueceu. Mas nós fizemos porque da nossa parte, de vez em quando nós fracassamos, Senhor. E por isso vamos tomar a ceia. A ceia que é uma aliança feita no teu sangue. Não é uma aliança de boca. Não é uma aliança feita no papel. Mas foi uma aliança feita na cruz. De lá vem toda a nossa bênção. Obrigado, Senhor. Ajuda nossas famílias. Aqui pode ter alguns filhos de irmãos, de irmãs. Filhos que estão longe do Senhor. Eu te peço, Senhor. Busca nossos filhos. Você pode pedir isso para Deus? Busca meu filho, busca minha filha, Senhor. Ou algum filho que está tentado, o mundo está chamando ele. Você pode ajudar a mim, Senhor. E o Senhor próprio interfere diretamente. Para que o meu filho não entre nesse mundo sem Deus. Não se envolva nisso. Oramos pelos nossos filhos. Quem aqui precisa orar pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe que ainda não conhece o Senhor, ore. Afinal, você viu como abrimos o culto? Onde diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Ou quem sabe o vô ou a avó, que ainda você tem vivo, e não conhece o Senhor, ainda está naquele tempo de ídolos no coração. Ore por eles agora. É um mês que nós queremos estar ensinando sobre esse assunto e orando por ele. Ore. Pode ser que você tenha um tio, uma tia, uma pessoa querida sua, mas não conhece o Senhor. Um irmão que não conhece o Senhor. Ou você tem um primo, pessoa do teu sangue, e não conhece o Senhor. Coloca o nome dele em oração, tanto agora, quanto no decorrer da semana. Coloque isso. Senhor, nós apresentamos pessoas a Ti. E pedimos a tua interferência. Assim como o Senhor pinçou Abraão do meio da idolatria, pinça nossos familiares do meio dos pecados, do meio dos ídolos, alguns no meio do engano. Tira eles e traz para o meio do teu povo, Senhor. Oramos e te agradecemos por esta manhã, Pai. E que a graça do Senhor, a provisão, a proteção, alcance nossa família. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos.